280? Negativo. Negativo. Mantenha então a proa 280, nível 100, Alfa Delta. Delta. Olha, poderia confirmar pro Bravo que você só achou o pôr do sol? Localizador, bom, 755. No 755, copiado, completa LS X-Ray sem glide, chama torre 186. 186, 755. Telefone do sol em Salvador ou lá em Lagoinha, confirma? Salvador, senhor. 20 e 21. 20 e 21, posição em Salvador, Bravo X-Ray, Foxtrot. Obrigado, Foxtrot. 3567, mantenha o nível 190 devido a tráfego 11 horas, 11 milhas, rumo oeste, mantendo nível 100, equipamento é o Papa Alfa 27. A gente vai manter o 110, tem o tráfego, não esquece, 3567. Salvador, boa tarde, 1075 com a Papa. 1075, boa tarde. Sua identificação, prossiga na chegada mar, desça ao 050, altímetro padrão, permanece vigilância. Mar 050, padrão, confirme a pista, tá só com 90 metros de interditado ou permanece 1200? Permanece, hein? Os 1200 impraticáveis, o Gol 107. Positivo, grato. Isso, táxi. Autorizado o táxi, chame para o cruzamento da pista 190. É, confirme após a decolagem o primeiro procedimento com a intenção. Aproa a posição Duna e efetua então as primeiras aproximações do padrão 3. Okay, então inicialmente vai manter a proa até 2 mil pés e instrução do controle após. Ok? Provavelmente antes de 2 mil pés já vai chamar o controle e receber instrução. É, o JAVE 07, acione o código 0171, a frequência do controle para seu teste, para seu cheque 119 decimal 8, torre 18 decimal 612. Ok, vai acionar 0171 119 8, 118 6, senhora frequência. É, torre 18, 612, 118, 612, chama para cruzar preciso. Chamar. Após o cruzamento com o mesmo, prosseguirá na descida. Aguarde autorização 3567. Para o táxi, Gol 1785, autonomia de 4 horas e 12. Seu B de 148. Alterna Campinas. Vira o táxi à direita, depois à esquerda, ponto de espera na Charlie, chame torre 18, decimal 612 para decolagem, 785. Vira o táxi à direita, esquerda, ponto de espera, torre 186, boa tarde. Tá 3 mil pés com 1.300 na ajuste. 3 mil pés, 1.300, 3.567. Delta, temos previsões de mais dois tráfegos no setor nordeste. Confirme por conta de milhas se afastará nessa proa e a intenção depois dessa proa, qual seria? Bom, a intenção, sem querer atrapalhar o tráfego, seria a curva à direita por mais 5 milhas e após a magnética 200 do nível 120. Na 118 decimal 95 para teste. Fala agora 18 95. Afirma 18 95. Agora vá para a esquerda, proa 200. A intenção é curvar de imediato à direita proa 050 por 5 milhas e depois na proa 200, no nível 120. Se possível, não for atrapalhar. Dor Salvador 1396, ciente da informação, Quebec. 1396, boa tarde, sem identificação. Prossiga na chegada Mari, direção 0620, altímetro 1013, permanece vigilância. Ok, está descendo 060, gol 1396. Sim, Juliette, aguardando confirmação no portão. Contact, mantém essa Juliette, 755. 755, pode prosseguir direto em frente, última esquerda, Índia, portão 1. Índia pro 1, gol 755. Com mais 10 milhas e após a proa 200. Com mais 10 milhas e depois a proa 200. Copiado. O Alfa Delta autorizado na escuta permanente. Afirmativo, só retificando, subindo para o nível 120, ok? Subindo para 120, copiado. Autorizado 120. Iniciando a decolagem no 785. Sim, altímetro 170 graus, 089. Oceania 621, stand by to copy, Brasília 340. Então, com curva direita na proa da rotatória, o Bravo XA Foxtrot. Curva direita, proa da rotatória, Bravo XA Foxtrot. Sete, completa a chegada Bonf, prossiga para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray sem glide, reporte no localizador. 2000 pés na Bonf, 3567 reportará. Correio autorizado 3000 pés com 1013 no ajuste. 3000 com 1013, 75. Aeronave? 3835 no 08 para puxa acionamento. Rio 8 está autorizado, chama o táxi, pronto para cópia. Firmo, chamada para o táxi, pronto para cópia. Autorizado o voo para Campinas, na Perusque 58, nível 340, negativo 360. Decola com curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Aciona 5005, controle 19 decimal 8, correção 19 decimal 35, controle. Seguinte, Campinas 340, Aperuísque 58, decola da 10, curva à direita, Gole Gonza 5005, transponder 1935, controle, cruzando 3835. Fechando para o táxi. Chamará. O solo é o JV 07. JV 07, possível. Ok, o JV 07 necessita regressar para o pátio militar e vai abortar a saída hoje, devendo efetuar o fly check, conforme foi notificado e brifado aí com o controle, amanhã pela manhã, até que a gente possa sanar um pequeno problema técnico. Solicita instruções para o regresso, táxi de regresso lá para o pátio militar. Você pode fazer o balão aí à frente, fazer o 180 aí à frente na interseção e retornar pela mesma taxiway. Chame para o cruzamento da pista em uso. Vai chamar. Mandarotan 3217, na guarda da Cobra para Confins. 3217 Confins 360, autorizado na pelo 58, decola curva direita, saída Gole, transição Gonza. Aciona 5014, controle 19, decimal 35. Tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 089. Sim, livre pouso na desta 3567, reportar ao trem. Bom, 040, 013, 3567, aguardando autorização ainda de pouso, nós vamos cruzar a nave aqui de imediato e informaremos pista livre. A gente está uma milha para onde acerta, 3567. O radar aqui está mantendo proa 170, com certeza. Negativo, estamos só alinhando na faixa aqui, já vamos entrar na 2x0. Confiado. Gol 1075 atingindo, 3 GPS, atualizador GPS. Negativo, GPS 10 para 2500, reporte Servidão 366, completando o procedimento. Ô, Chilton, treinando aqui, 366, reportar. Três, nove e meia, reautorizado 3000 pés com 1013 no ajuste. 3000, 1013, 396. Alfa Delta, informo que a alteração de proa agora está limitado para a direita, ok? Alfa Delta. Negativo, já estamos ingressando na 200 aqui, alinhando na faixa. Corra para o gol 1075, tem uma aeronave sobrevoando esse setor aqui abaixo da gente? E já é o quinto reporte noturno. Provavelmente é um navio aí que está interferindo aí no ticket das aeronaves, ok? Não temos nenhum tráfego no setor, como no 07. Ah, tá ok. Teve informação no ticket. Obrigado, amigo. Passou 366, o 07. Copiado, completa a aeronave, chame torre 198 decimal 6. 18 mesmo, muito obrigado, amigo. Sierra Bravo, Charlie Fox, alternative. Chegou a Jack Lee to taxi, confirm please, how many people on board again? 998. Okay, Roger, call tower 118 decimal 6 on holding short 18 Charlie. Copy, Charlie, 118, decimal 6, 3835. Moção, guarde pista livre, informa um cabeceira deslocada a 90 metros. 90 metros deslocada, aguardando pista livre, 75. Uno 396, prossiga para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray sem glide, reporte estabilizado curto do corredor. Reportará o 396. Uno 21 livre, à direita, sobre solo, Uno 21 decimal 9. 219 livrando à direita, está 357. Ready to copy. Ready to copy. Your clear to Brasília, flight level 340 via Pozulu 17. After takeoff, turn right to Gole departure and the Fito transition. Squawk 5013. Control on the line at decimal 35. Roger, Avianca Brasil 6081 via Brasília, flight level 340. After departure, turn right, Gole Fito. Squawk 5013. Frequency departure 119 decimal 35. Atuaria do reporte velho de push and start. Report, Bianca Brasil, no 5 sul. Solta 3567, o Bruno, você escuta. 3567, táxi livre Alfa e Juliette, portão 612, na minha escuta. Alfa e Juliette para o portão 612, na sua escuta. Tá, 3567. Maintain hold point, runway 10. Copy, 3835. Iguaçu. Reportará através do Iguaçu, marca do Delta. Grato pela informação. Não temos conhecimento de tráfego no setor. Iremos reportar aí no nosso livro aqui para evitar esse problema. Hoje também vim observando aí, não vi nenhum tráfego, mas a princípio, não sei, bem em cima de um navio cargueiro vermelho. Ok, copiado. Salvador, posição 07, pushback acionamento na 3217. 3217 na 7, está autorizado, puxa e acionar, chame táxi. Chamará para o táxi, está 3217. Turn 3835, clear, line up and maintain. Line up, maintain 10, turn 3835. meia, completo o Singlet, chamando torre 118, decimal meia, atento para os primeiros 90 metros em prática, o espírito número 0. 139686, obrigado. 1075, solo aos 24, livre, próxima à direita e chame solo, 121, decimal 9. Direita, 219, bom serviço também. Comente. Torre Salvador, Gono 396, boa tarde. Gono 396, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. Informa os primeiros 90 metros fechados. 396, seguinte. Entry 835, clear takeoff, wind 150 degrees, 08 knots. Copy, clear takeoff, 10, down 3835. Confirma? 1075, livrando. 1075, tá autorizado o táxi via Alfa e Juliette, portão 4, na minha escuta. Alfa e Juliette pro 4, 1075. Confirmando, chame para ingressar na Juliette, ok? Alfa reporta para ingresso de Juliette, 107. Salvador, Alfa Delta. Alfa Delta, possível. Condições de aproar para o setor nordeste, o litoral? Foi ideal? Seria a Radial 50 de Salvador. Bloquearia o campo e afastaria na Radial 50. Quer bloquear o campo, confia? É, ou bloquear o campo ou interceptar a radial mais adiante de Salvador. 3835 Airborne, 3835 Airborne at 27, contact control 119.35. 119.35, até logo, obrigado. Tá. 120 a proa, copiado. Mantenha no nível 120 proa, 120 off of delta. Verde, Delta. Salvador Departure Control, muito boa tarde, this is Star 3835, leaving 2000 with you. 3835, good afternoon, squawk code 5005, clear to climb 340 on Valley Departure. 005 on the Skok and Gondola Departure. Gol 925, prossiga para 2000 pés, autorizado Electric Sway 100 Glide, reporte no curso do localizador. 2000, departado. Mais da Codelta para transferência. Mike, Eco Delta, copiado, chame Torre, 118, decimal 6. Chamando a Torre, obrigado, boa tarde. Comandoro TAN 3217 para o TAN, CLB 51, alternativa Guarulhos, autonomia 3 horas e meia. Chame Torre agora, 118, decimal 6, o gol 195. 76, obrigado. Ele viu o táxi até o ponto de espera da 10 na Taxi Charlie. Chama 1 no 8, decimal 6, 12, a torre quando pronto. Via Charlie, ponto de espera 10, 786, Renato. 21, decimal 9. 219, boa. Solo Salvador. Bom, 396, livrou-se, escuta. 500 pés na proa da rotatória, visual com o campo. Bravo, que sou Foxtrot. Autorizado, final do ano 7 com o número 2 para pouso. Do Mike Delta na perna do vento pela direita da ano 7. 7, final do ano 7, número 2 para pouso. Bravo, que sou Foxtrot. Torre, Salvador, é o gol 1925, está na final da ano 0. Coronel 925, continua a aproximação. Informa o helicóptero a 500 pés, 1,5 mm, cabeceira 1-0. Cruzando o eixo da 1028, não interfere com o seu tráfego. Informa o cabeceira deslocada, 90 metros, aguarde eixo da 10 livre. Tá, sua escuta aguardando. Gente da... Mike Eco Delta, tem condições de agilizar pouso na 17 sobre a cabeceira 17 pairado. Afirmativo, para a cabeceira 17 pairado, já girando base. Apresenta autorizado pouso vento 1 no 0 grau 08 nós, reporte solo controlado. Eco Delta. 1925, autorizado check trem, autorizado pouso pistão 10 vento 1 no 0 grau 08 nós. Livre pouso, gol 925. Gol no 925, aguarde eixo da 10 liberado. No 925, então tá aguardando pra pôr. Certo. Segundo 925, temos helicóptero agora, tá girando base agora, pista no 7, o mesmo irá fazer o posto parado, aguardando só eixo da pista 1028 livre. Vento 1,60 grau, 08 nós, ajuste de altímetro, 0 no 3, informa-se primeiro 90 metros fechado, devido obras. É confirmado, é 90 metros da pista no zero? Isso, 90 metros, primeiro 90 metros só. Ah, sim, gol no 925. Bravo, X-Ray Fox, nós confirmando, reporte ao final de 2 milhas cabeceira. Temos 737 agora, 2 milhas cabeceira, 1-0. Reporte ao final de 2 milhas, o Bravo X-Ray Fox, nós momento a 4. Gol no 925, tem autorizado pouso na pista no zero, vento 160 com 08. Teve pouso. Bom, 1-9-8. Sou Salvador, o TAN 3-1-7, ponto de espera no zero, pronto. TAN 3-1-9-7, autorizado. Alinhar e manter a cabeceira 1-0. Formando TAN 3-2-1-7, ok? Sente, TAN 3-2-1-7. Ali mantenha no zero, tá? 3297. Black Delta, considero solo as 33, livre pela November e táxi ao estacional e frequência. Gol 925, solo de 32, chame solo 121, decimal 9. 219925, ligado, boa tarde. Bravex, sou aí, Foxtrot, autorizado pouso, pistão 7, vento 160 graus, 069. Autorizado pouso, Bravex, Foxtrot. Então, 3217, autorizado decolar, pista 10, vento 160 graus, 069. 3217 inicial. Olha, Alfa Delta, direita 020. Alfa Delta, sente, direita 020. Salvo gol 925, livrou a pista, boa, tá? Seixa 925, táxi livre Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, 5, gol 925. De contact River City Center, 128 decimal 8, 126 decimal 4. Copy, 128 decimal 8, 126 4, 99. Na 3217, decolou aos 34, chama o controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, tá 3217, decolado na 5. Na 3217, contato radar, suba ao nível 360, saída Gole, tração Gole. Você pode curvar a direita para o Gole, Thiago? Confirme? Vai à direita na Prodinole? Mantenha o perfil da saída, tá 3217. Mantendo o perfil da saída, tá 3217. Foi controlado, Bravo Sai Fox. Bravo Sai Fox, solo os 34, livre backtrack, reporte liberando pista no 7. Livre backtrack, reporte liberando pista no 7, Bravo Sai Fox. Controle Salvador, boa tarde, gol no 395, centro da Quebec. Gol no 395, ação identificação, chegada à Mari, desse motel nível 050. 050 na Mari, 95. Roger,